Um dado que não merece comemoração. Desde 1996, os remédios ocupam no Brasil o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicação, de acordo com os números do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos. Muitas vezes, essa intoxicação se deve ao uso excessivo de medicamentos ou à automedicação, prática comum no país. Basta uma simples gripe para que a caixinha de remédios fique lotada. A cardiologista clínica, professora da Faculdade IPEMED, doutora Marildes Luzia de Castro, explica que mesmo soluções que parecem inofensivas, como o uso de descongestionante nasal, podem provocar sérios problemas. Uns deles têm efeito sobre o coração, sobre a pressão arterial, pode fazer a pressão subir, pode levar à arritmia cardíaca, e principalmente pelo uso excessivo, esses do nariz, né? A grande maioria tem o que a gente chama de vasoconstritor, que pode fazer a pressão subir. Dá um alívio naquele nariz entupido, mas pode fazer muito mal para a pressão. Esses medicamentos que não precisam de receita, por que, que eles foram liberados, já que eles podem causar um efeito colateral? A quantidade de medicamentos existente no mercado é muito grande. É difícil fiscalizar tudo. Alguns são considerados mais inofensivos, mas nenhum medicamento é 100% inofensivo. Então, aqueles que podem não provocar danos graves para o organismo, eles são vendidos sem receita. Os próprios medicamentos, por exemplo, para o coração, para baixar a pressão, todos são vendidos sem receita, mas as pessoas aí têm algum medo de prejudicar o coração. Então, geralmente, elas não se automedicam com isso. Mas outras coisas, sim. Por exemplo, uma dor abdominal, tomar um antiespasmódico para uma dor abdominal pode ser perigoso, porque tem que saber a causa da dor. A dor, geralmente, é uma reação de alarme do organismo. É preciso, mesmo com sintomas de gripe, ir ao médico e consultar, né? É conveniente, porque pode ser aparentemente uma gripe autolimitada, mas pode estar escondendo uma sinusite, uma pneumonia mesmo, e principalmente idoso, criança. Então é perigoso essa automedicação nesses casos. O Brasil é o sétimo país do mundo em venda de medicamentos, com mais de 70 mil farmácias em funcionamento. Reportagem Lina Rocha.